死ぬと分かっているのに。 まっすぐ自分の言葉は負けない。それが私の人道だから。 Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais. Com minha palavra eu nunca volto atrás. Guia, player Taos, mais uma vez. Nunca duvide de ninguém. Ouve aê, nunca subestime alguém. Não, procure não julgar. Você não sabe até onde se alguém pode chegar. Não subestime, me ouça, eu volto a falar. Quem você julga hoje um dia pode impressionar. Quantas vezes por muitos fui julgado. Ouvindo que sou fraco, sempre fui subestimado. Desacreditado num caminho solitário. Um menino sonhador, veja, hoje é respeitado. Olha bem, olha bem, eu sei porque lutei. Mas além do que imagina, é o lugar onde cheguei. Sim. Fiz do meu jeito, em mim acreditei. Mas no meio do caminho, várias vezes tropecei. Eu sei, foi difícil alcançar. Mesmo com promessas de nunca voltar atrás. Tenho razões pra desistir, muita gente pra julgar. Quantas vezes pra mim mesmo eu tive que me questionar. E se eu falhar? Quem vai me levantar? Se a minha força acabar, como eu vou continuar? Mesmo assim, eu vou seguir. Sim. Sozinho aqui, até o fim. Ei. Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais. Que com minha palavra eu nunca volto atrás. Não volto atrás. Prometi pra mim. Cumpri minha palavra, eu fiz um ideal. Se eu fiz uma promessa, eu vou até o final. O que os outros pensam não importa, afinal. Honro com o que falo, vou permanecer igual. No caminho fiz amigos e neles confiei. A rivalidade não era o que desejei. Mas tenho convicções e por elas vou lutar. Mesmo que me enfrentem, queiram me fazer mudar. Com sangue, lágrimas, não posso parar. Sigo minha palavra, custe o que custar. Hoje com meus amigos sei que eu posso contar. Mas quantas vezes pra mim mesmo eu tive que me questionar. E se eu falhar? Quem vai me levantar? Força acabar, como eu vou continuar? Mesmo assim, eu vou seguir. Sim. Sozinho aqui, até o fim. Ei. Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais. Que com minha palavra eu nunca volto atrás. Sim, honrar sua palavra, nunca voltar atrás. Esse é o meu jeito, até o fim. Yeah, mais uma vez, tamo junto. Eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.